Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da APEX, Associação Internacional de Programação Existencial. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde Foz do Iguaçu, boa tarde Redondezas. Estamos aqui diretamente da RCI com mais um programa impactante, positivo, para mexer com a sua vida, que é o Projeto de Vida. Você tem um? Você quer saber mais sobre esse assunto? Fique ligado que o assunto é este, essa é a bola da vez. Nós estamos aqui com Antônio Fontinelli, nós vamos fazer uma entrevista com ele logo logo. Vamos apresentá-lo, ele é engenheiro, ele é psicólogo, ele tem muita informação aí para explicar para a gente e esclarecer sobre tomada de decisões, principalmente um tema importante, decisões evolutivas, né? E a programação existencial que nós aqui conhecemos também como Projeto de Vida. Além disso, saiba que esse programa é feito, apoiado e sustentado pela APEX. APEX é a Associação Internacional da Programação Existencial. Programação Existencial, ou PROEX, é justamente uma forma técnica da gente estudar as coisas relevantes da sua missão, dos seus objetivos, do projeto da vida, dando mais valor, mais acuidade, planejamento no nosso dia a dia, né? Porque você sabe que essa vida, nós admitimos que ela não vai ser a primeira e nem a última, mas, ao mesmo tempo, temos que aproveitá-la da melhor forma possível. Antes de a gente começar aqui a esquentar os nossos motores, sempre temos um momento que é algo que a gente traz sobre a autogestão. Então, vamos com o Caio Polizel falando sobre o momento autogestão. Agora, o momento autogestão. Olá, ouvintes e assinantes dos nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um momento autogestão. No dia de hoje, nós vamos tratar uma temática que envolve as áreas da vida. E eu trouxe aqui a Milena Mascarenhas, minha grande amiga, para falar um pouco. Ela tem um capítulo escrito aqui no livro Diretrizes da Autogestão Existencial, que envolve a intraconsciencialidade. Milena, seja bem-vinda e explique para nós um pouco sobre você e sobre a intraconsciencialidade, por favor. Tudo bem, Caio? Tudo certo. Eu quero agradecer o convite, é uma boa oportunidade para a gente falar sobre esse tema. Então, esse capítulo sobre intraconsciencialidade buscou trabalhar a qualidade, as manifestações intraconscienciais. Então, por exemplo, aspectos mental somático, psicossomático, a questão da inteligência, temperamento, quer dizer, são aspectos que dizem respeito aos aspectos intrapessoais. Então, a gente procurou contemplar nesse capítulo quais seriam as decorrências dessas características no aspecto da auto-organização, da autogestão. Ótimo. Inclusive, essa pergunta eu queria te fazer. Como nós falamos aqui no nosso momento autogestão muito de o desenvolvimento pessoal, a organização pessoal, o que compreender a intraconsciencialidade pode ajudar a pessoa na gestão pessoal, no cotidiano dela? É uma pergunta boa, Caio. Por quê? A gente tem estudado, né, o assunto da auto-organização, da autogestão, e a gente vê, principalmente numa abordagem intrafísica, as pessoas contemplam muito diferentes técnicas para as pessoas otimizarem a auto-organização. Então, tem muitas técnicas, né, que visam ajudar a pessoa a melhorar no estudo, a melhorar a sua rotina, e poucas pessoas incluem ou contemplam na autogestão o aspecto do aprofundamento do autoconhecimento, que é fundamental. Por quê? Às vezes a pessoa ela cria fissuras na auto-organização por uma dificuldade intraconsciencial. Por exemplo, algum trauma, algum bloqueio, alguma baixa autoestima, alguma dificuldade que está na instância intraconsciencial. Então, o que eu procurei trabalhar no capítulo? Diferentes técnicas para que a pessoa possa se investigar, para que ela possa fazer uma escolha mais adequada da técnica de auto-organização que seja mais adequado ao seu temperamento. Então, é importante a pessoa trabalhar junto, né? Aprofundar o autoconhecimento, investigar-se, ao mesmo tempo procurar técnicas de organização que contemple o seu temperamento, para que ela possa colocar em prática aquelas prioridades que ela estabeleceu. Muitas vezes, né, Caio, complementando aqui, a pessoa não sabe nem o que é prioritário na vida dela. Sim. Por que ela não sabe o que é prioritário? Falta autoconhecimento, falta se conhecer, falta ela fazer uma reflexão, mas o que é importante para mim? Então essa pergunta está na instância da intraconsciencialidade. Muito bacana, eu vejo que no capítulo você deu algumas informações que facilitam para que a pessoa identifique seus traços, suas potencialidades e suas fragilidades. E é nesse âmbito, né? Para que a pessoa consiga aprofundar e se conhecer um pouco mais. Exatamente. Uhum. Então, às vezes, a gente compra uma técnica. Certo. E aí aquela técnica não dá certo. Por quê? Porque a pessoa ela é incompetente? Não necessariamente. Às vezes, aquela técnica ela não condiz com seus traços pessoais. Então, quando ela se autoconhece, quando ela faz um mapeamento dos seus traços força, daquilo que ela tem de melhor, daquilo que ela tem competência, das habilidades, das atitudes, dos seus talentos, e também ao contrário, né? Ela pensar, mapear as imaturidades, as dificuldades, aí ela cria estratégias para fortalecer os traços mais positivos, diminuir os traços imaturos e a partir disso ela vai reciclando. Ela vai reciclando aqueles traços mais imaturos, substituindo por traços mais fortes, contemplando na sua autogestão aquilo que mais condiz com o temperamento dela. Bom, gente, teríamos horas aqui para passar conversando com a autora do capítulo, a Milena. Quem quiser mais informações, basta acessar o livro Diretrizes da Autogestão Existencial. Pode acessar pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. E muito obrigado por ter nos acompanhado em mais um Momento Autogestão. Estaremos novamente na próxima semana. Até mais. Você ouviu Momento Autogestão. Olá pessoal, voltamos aqui com a Corda Total. Temos neste momento aqui nos estúdios da RCI o senhor Antônio Fontenelle. Antônio Fontenelle, ele é engenheiro civil, ele também fez psicologia, então sabe muito, já pesquisou muito, é um pesquisador veterano já na Conscienciologia. Ele traz aqui um tema de um livro que ele está tá no forno, né, que é Decisões Evolutivas e Proex. Antônio, então seja bem-vindo. E boa aí, tarde. Fale, apresente, fale, de onde que surgiu aí essa tua motivação de estudar esses temas sobre tomada de decisão? Tá, esse tema foi uma indicação que o professor Waldo me fez sobre a questão da decidofobia. Okay. No início, esse livro tinha essa conotação muito pesada, da decidofobia. Porém, com o tempo, eu fui mudando e aliviando para entrar no processo do traforismo, ou seja, sair do trafarismo, da destofobia, para o traforismo da destofilia, né? E, ou seja, gostar de fazer decisões. Ou seja, a gente, só para a gente traduzir essa ideia, a gente considera que o trafor são os traços força. São os traços forças, traços positivos. Positivos, ou seja, é um viés assim otimizado. Que a personalidade já tenha. Exatamente. Né? Então a gente sabe que alguém que comunica bem, ele tem um bom traço, um traço força de comunicação. De comunicação. E a gente percebe que quando ele não tem aquele traço tão desenvolvido, a gente considera que ele, ou mal desenvolvido, ou mal aplicado, aquilo acaba sendo um traço fardo, um traço em que cai um demérito sobre aquela personalidade que está ainda imatura naquele traço. Exatamente, né? E aí você estava falando que quando você estava pegando na fobia, ou seja, ou você estava pegando na... A fobia quer dizer um medo de tomar decisões. Medo de tomar decisão, Fobia é medo, um medo intenso, né? Então a decidofobia é o medo. Decidofobia é medo de decisão. E aí você começou a estudar o medo, mas aí você quis pegar um viés positivo. Você falou, não, vamos então saber como faz essa coisa, como deve ser, e eu vou fazer de forma positiva. É claro que no livro tem um capítulo sobre decidofobia para a pessoa entender a origem desse problema. Ou seja, saber que isso de fato não existe. Existe, né? Ou seja, não é uma coisa da imaginação. E lógico que 80% do livro vem na parte mais positivada, ou seja, traforista. Agora é isso, Antônio, você vê como seriam... Existem travões, né? Uma série de muros que a própria consciência se impõe, seja consciente ou inconsciente. Isso. Como que você vê essa barreira, né, que torna, às vezes, difícil a tomada de decisão? Olha, geralmente essas barreiras são transcendentes. Uhum. Dificilmente você consegue nessa vida. É possível que isso aconteça. Mas me parece que meu caso é mais antigo, é de outras vidas, né? Quer dizer, vidas passadas. E acaba refluindo nessa vida agora, né? E percebida por as pessoas que estão em volta, né? Você está querendo dizer que, por exemplo, uma decisão mal tomada lá atrás pode ter criado um trauma, é isso? Pode. Uma decisão que não foi muito boa para a população, houve um... Mal planejado. Ou egoica, de repente. Houve um contrafluxo maior naquele período e a pessoa, às vezes, ficou encantuado, né? E acabou tendo aquele medo de decidir. Geralmente, as fobias, elas estão bem correlacionadas uma com a outra. Por exemplo, a destofobia está muito próxima da neofobia, ou seja, o medo do novo. Porque quando você toma uma decisão nova, você está enfrentando o novo, certo? Sim. Agora, você acha que, por exemplo, isso é um aspecto cultural? Vamos dizer assim, quando você tem pais super protetores e que acabam... Não, menino, olha, coloca outra roupa. Não, olha, faça tal coisa. Ou seja, os pais, eles decidem demais. Aí chega a hora do adolescente ter que decidir e fala assim, mãe, o que eu faço agora? Exatamente. Com que roupa eu vou? Os pais reforçam muito determinados traços. Uhum. Tanto traços positivos como traços negativos. No caso das decisões, às vezes os pais realmente puxam o freio de mão dos filhos, né? Se o filho ou os filhos tiverem alguma deficiência, algum problema do passado, aquele traço que não é positivo fica piora, né? Sim. Piora. Então, há um reforço. Então, você acha que, por exemplo, a mesologia, ela pode ser um elemento que... Pode. Cunha, cria marcas. Pode. E de alguma maneira favorece esses bloqueios aí. Exatamente, favorece esses bloqueios. Às vezes ajuda, mas às vezes favorece. Por exemplo, se for numa região interiorana, que nós chamamos de interiosmose, né? A pessoa realmente, aquele ambiente de interior, acaba reforçando esse traço de decisão. Tem medo da cidade grande, tem medo de estudar na cidade maior, porque não sabe como é que vai atuar naquela cidade maior, tudo isso é possível. Sim. Agora, você começa, então, no teu livro falando sobre a decisão conscienciológica, né? Isso. E o que você quer dizer sobre isso? Olha, falar em decisão conscienciológica significa falar em decisão evolutiva, né? Ok. Essa expressão do livro veio agora no final, porque tinha outros nomes, tinha um cosmético no nome, não foi muito fácil. Até que chegamos nesse nome. Um consenso que é evolutivo. Uma consciência de várias pessoas, né? Vários revisores, tal. Chegamos a esse consenso de ficar como decisões evolutivas. Primeiro que decisões é uma coisa que todo mundo tem. Você amanhece o dia tendo decisão. Tá. Não tem jeito, né? E agora decisão é um termo neutro, é uma expressão neutra. Você pode tomar decisão para fazer uma grande besteira, né? Certo? Pode fazer uma decisão para cometer um crime, um roubo, tudo é na base de decisão. De fazer uma coisa errada. Exatamente. A vida, ela é composta de decisão. Não tem como você viver nesse planeta ou em qualquer outro planeta se não tomar decisão diária. Até até você não tomar decisão, já é uma decisão. Sim. Né? A decisão de não querer ir para tal lugar. Aí na ação é uma, acaba virando e uma acaba ação. Exatamente, só com a decisão negativa. Certo. Então, no caso nosso aí do livro, está pautado no, como foi dito no início, no traforismo, naquilo que é positivo, naquilo que é evolutivo, né? Agora, o que você acha dessa ideia, né? Que você tem muito, né? De tipo, o bom vivant, ou então, tipo, deixa a vida me levar, né? Ou isso. Seja, o que você vê do ponto de vista... É. Ou seja, a esquiva continuada das decisões. É. Não, olha, as coisas vão me dizer, né? Ou seja, logo se vê. É. Existe uma expressão dentro da música, Zé Pagodinho, que diz que a vida tem que me levar, né? Uhum. Essa vida de ter que me levar... É uma perda de autonomia. A pessoa tem que ter autonomia no seu modo de ser. E a autonomia está muito próximo do processo da PROEX, da programação existencial, bem como na questão das decisões positivas, né? A pessoa também pode ter autonomia para fazer besteira, né? Tomar decisões negativas. Mas essa autonomia que eu estou falando é autonomia positiva, autonomia, vamos dizer assim, evolutiva. Tá, então quer dizer, se a pessoa ela tem um projeto de vida, a gente tem aquela ideia, né, que aquela frase muito comum que a gente escuta, não há vento favorável se eu não sei para onde eu vou, né? Isso daí exatamente, lá é exatamente. Da antiga, né, Grécia, isso, Sêneca, claro, fala com certeza, sobre isso. Com certeza. E aí a gente vê o seguinte, o que você está querendo dizer é, eu não vou tomar uma decisão acertada se eu não sei de fato qual que é a melhor... O que é o mais importante, o prioritário agora, é isso? Exatamente. É por aí que você começa a trabalhar. Isso é como aquela pessoa que está em determinado local e liga para outro. Tá. A pessoa pergunta, onde é que você está? Para me ensinar o caminho aonde você vai chegar. Então, você tem que dizer onde está. Então, esse ponto de partida ele é fundamental, né? Para daí você se direcionar para algum local onde aquilo que você queira ir, né? Ou onde for melhor para aquele momento, para aquele momento de decisão. Tá. E aqui você traz uma questão, a gente pode ver uma questão, por que a sua decisão de escrever um livro sobre tal assunto, né? Por que isso mexeu? Esse assunto, ele começou com a dica do professor Valdo Vieira, ele falou... Ou seja, foi uma... Você tem problema de estenofobia. Ou seja, foi um diagnóstico. E esse diagnóstico eu levei para casa. Nesse tempo eu morava no interior de São Paulo. Você relutou com isso no começo? No início eu achei. Eu não tinha nem a comigo. Palavra de estenofobia. Depois, peraí, fobia de medo. Decisão, decido de decisão. Eu tive primeiro mexer com a minha cabeça para saber o que era isso e tal, que realmente eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Depois fui ver que essa palavra era muito conhecida. Entendi. Até certo ponto. E quando foi no início do curso de autores, há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, me veio a ideia de eu, vou pegar aquele tema dito, indicado pelo professor Valdo, e vou explorar. Daí foi que começou a ideia do, vamos dizer assim, de você criar uma estrutura baseado na destofobia. Porém, eu alterei essa temática para uma coisa positiva. Mas um capítulo tem sobre destofobia. Tá. Agora, o que a gente... Vamos pensar o seguinte. Toda decisão ela é calçada em princípios, em valores. Sim, né? Lógico, ou seja, com certeza. A gente sabe o seguinte. Principalmente que, valores. Se eu não quero bancar os meus valores mais evolutivos, então o que seriam valores mais evolutivos? Por exemplo, não pensar mal aos outros, não fazer mal aos outros. Exatamente. Para ter uma vantagem sobre a minha pessoa. Então Exato. Eu quero, vamos supor que eu tenho esse valor, e isso para tomar decisões a gente sabe que é difícil, porque às vezes você vai ter ali um vislumbre, uma recompensa financeira em determinada ação, investimento, seja o que for, e você vê o seguinte, como eu não quero prejudicar o outro e eu não quero meio que ser o algoz do outro, eu às vezes eu tenho que me abster daquela ação. Exatamente. E essa decisão ela fica fácil se ela moralmente ela tem um compromisso com aquelas causas, vamos dizer assim, nobres, vamos dizer. Isso. Que aquilo para ela não é um conflito, ela não fica tipo assim, olha, isso para mim não é um pesar, isso para mim é uma coisa natural, porque eu já vi que se eu optar por um ganho imediato, mas que vai me dar uma rebordosa lá na frente, porque a gente sabe, que a gente estuda, né, Antônio, que dentro do cosmos existem leis cósmicas. Isso, né? Existe. Leis do cosmos, que uma delas a gente vê a causa e efeito, né? Sim, uma dessas que sim, a gente sim. observa que, é lógico que se eu plantar ventos, eu vou colher tempestade. Com certeza. Se eu justamente plantar harmonia, eu vou colher afeto, eu vou colher, tipo... É a lei do retorno, né? Existe um processo de retorno. As pessoas, elas têm que, de alguma maneira, questionar tudo. E até pôr à prova isso. Mas se ela vê lá no fim ao cabo, isso é uma coisa que a gente percebe que tem uma coerência. Não é? Agora, então, mas a pessoa, às vezes, é difícil ela sair do muro e ela bancar. O que você diria para essa pessoa? Olha, você usou uma palavra bem dentro desse assunto da destofobia. A pessoa que é murista é aquela pessoa que está em cima do muro. Uhum. Não decide nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E fica a vida inteira naquela situação de medo de tomar decisão. Que, na verdade, acaba sendo uma decisão também, né? Uhum. Eu tenho a decisão de ser murista. Tá. Aí, para efeito de para efeitos evolutivos, é um desastre. A pessoa tem que decidir. Às vezes, aquela decisão não é bem acertada, mas ali é um aprendizado. Os erros nossos ainda é aprendizado. Você não pode continuar decidindo errado a mesma coisa. Mas você, às vezes, toma uma decisão, muitas vezes, não pensada, que o ideal seria pensar um pouco, pedir mais um tempo, né? Inclusive, eu falo muito no meu livro sobre a questão de você pensar. Nunca decidir na hora que você vai, né? Agora, tem situações que você tem que decidir na hora. Entendi. Na hora. Por exemplo, um caso do incêndio. Ou você sai do imóvel, ou você fica lá dentro para pegar um objeto. Então, você tem que decidir rápido, porque senão... E corre o risco de ficar por lá mesmo. Exatamente. Né? Tem uma pessoa que caiu, sei lá, d'água. Se você vai salvar aquela pessoa ou não. Ou dois vão morrer juntos. Então, essas decisões, tem decisões muito rápidas. Mas as decisões que requerem tempo, ideal é você pensar melhor. Vale a pena? Não vale? Isso não é destofobia, é ponderação. Certo. Certo. Agora, o que eu queria saber da sua parte é o que a gente pode falar, o que você poderia falar para uma pessoa que hoje, agora, está passando por um momento que ela tem que tomar decisão. Ela sabe que aquela decisão ela tem consequências evolutivas, uhum. né? Ou seja, e que ela, de alguma maneira, percebe que há uma pressão sobre isso, ou seja, isso. ela percebe que a situação ela é gravosa, uhum. e qual seria a ação que eu tenho que planejar ou refletir para tomar a melhor decisão? Mas você não responde agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Atenção você que vai montar, reformar ou construir. A Friletras trabalha com letras caixa, letreiros em aço corten, aço inox, aço pintado, revestimento de fachada, brises, placas de sinalização, homenagens e inaugurações. A Friletras é uma empresa premiada em comunicação visual há mais de 25 anos. Pensou em letreiros? Pensou em Friletras. Acesse o Facebook Friletras. Seja visto para ser lembrado. A sua logo é a nossa marca. Telefone 3029-2910. Utilidades domésticas, Casa Vitória, utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória, uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória, fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória, presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes, Rua Fagundes Varela, 481, Vila Portes, fone 3028-9939. Casa Vitória, quem conhece, confia. Casa Vitória. Você sabia que a rede Asteca é certificada pelo programa de qualidade da Petrobras de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Asteca? É o programa Petrobras Premia, programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Asteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Asteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Projeto de Vida. É isso daí, gente. Voltamos novamente ao nosso programa e deixamos uma pergunta no ar que ficou justamente aquela ideia. Uma pessoa está agora querendo tomar uma super decisão, uma decisão que tem impactos evolutivos. Ela sabe que as consequências dessa decisão vão ser graves ou não, depende justamente do posicionamento, mas que a gente sabe, né, Antônio, que toda decisão você tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar outra, ou seja, é muito difícil você falar, vou tomar uma decisão aqui em que eu vou sair ganhando nas duas. Alguma coisa você ganha, uma coisa você perde. Com certeza. E eu queria que você orientasse como proceder nessa situação. Olha, toda decisão, ela requer um certo tempo para você pensar, ponderar, estudar. Por exemplo, você vai comprar um carro. Eu não conheço nada sobre carro. Mas eu tenho que decidir, dentro de uma semana, eu estou precisando daquele carro. Você consulta as pessoas que entendem pouco de carro. Às vezes vai até o seu mecânico, né? Porque às vezes você compra uma bucha mesmo, achando que está no máximo, vai na onda do vendedor, é o que mais existe. São pessoas querendo empurrar seu produto, que às vezes não é bom, mas ele faz uma propaganda boa e acaba vendendo. Então, toda decisão, além daquilo que o professor André falou sobre a questão de abrir mão daquilo que não serve para entrar... Porque os espaços, ele tem que se tirar... Se você tem um espaço único... Se você for tirar alguma coisa para colocar outra, você tem que fazer isso. Às vezes você tem que tirar para poder colocar um outro lugar. Então, além dessa questão do estudo, de você consultar quem entende mais do assunto, ler um pouco e tal, e saber abrir mão de algo para ocupar. E geralmente a gente faz uma listinha, colocando uma vertical na folha e vê o que é os pós e os e o contra. Muita gente, por exemplo, vem aqui para Foz do Iguaçu e às vezes não volta. Por quê? Porque não se planejou. Eu conheci um caso da pessoa pedir sair do emprego público e achando que aqui ia se dar bem, se empolgou demais e acabou voltando e não tinha mais aquele emprego. E teve que batalhar para fazer um novo concurso. Então isso é possível. Ok. Né? Ou seja, a pessoa tem que ponderar. Ponderar, né, legal, ponderar e consultar mais alguém da família, se for possível. Ou seja, quando é uma decisão super séria, que ela deve dar um tempo. Não ficar pensando, não tomar uma decisão de cabeça quente. Não. Ela tem que ponderar, ela tem que avaliar, ela tem que ver os fundamentos. Né? Pôr no papel, não é isso? Pôr no papel. Agora, olha só, a gente sabe aqui que no teu livro você fala sobre o binômio decidofilia. Isso. Quer, né? Quer dizer... Gostar de decidir. E programação existencial, que é o projeto de vida. Como que você trabalha essa relação de gostar de decidir e em relação ao seu projeto de vida? Olha, primeiro pegando o lado inverso. Sim. Quem tem decidofobia, ou seja, que é o contrário de decidofilia, ele tem muita dificuldade de executar a sua PROEX. Porque tudo para ele tá negando, tá ruim, é o medo, é aquela cisma, né? Então, a PROEX, ela fica prejudicada. O certo é você gostar de decidir, mas tomando essas devidas precauções, ponderando, consultando alguém mais, consultando o local, conforme seja o caso. Tem em N situações, né, para você tomar a decisão. A pessoa que tem decidofobia tem dificuldade no seu processo de programação existencial. Tá, agora o que eu queria entender é o seguinte, Porque você, eu estou aqui querendo entender, né? Tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. Tem. Tem pessoas que têm, então, prazer em tomar decisões. O que, que é isso? O que, que é esse filia? É que parece que é um prazer, mas eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Esse filia, na verdade, esse sufixo, só lembrar de filosofia, né? Filosofia é gostar do conhecimento, né? Filosofia significa conhecimento. Foi um sufixo que deu para contrapor a fobia. Mas não quer dizer que seja gostar. É não ter medo, só o fato de não ter medo de tomar decisão, já inclui nessa questão da estofilia. Ou seja, isso não é um problema para aquela pessoa. Não, é um problema para aquela pessoa. Tomar decisão não seria um problema. Não seria um problema. Agora, cuidado, que tem as pessoas que se dizem estofílico, na verdade, têm suas decisões precipitadas. Tá. Destofilia significa tomar decisões precipitadas. Destofilia significa tomar decisões, gostar de tomar decisões, mas decisões bem pensadas, ou seja, bem ponderadas. Isso não é aquele caminho do tipo daquela questão que ou deixa a vida me levar. Não. Ou não então pode. Aquela pessoa fala assim: olha, quero que se dane, de qualquer jeito está bom. Não, é isso. Não é isso também. Não, também não é isso, não. Ou seja, ele, na verdade, ele vai tomar decisões acertadas, isso. Ele vai aprender com essas decisões. Sim. Então existe um ciclo de aprendizado. Sim, né, com certeza. Né, toda decisão a gente aprende com ela, não é isso? É. E ela vai meio que adquirindo maturidade. É essa característica que você está trazendo. Exatamente. Que a pessoa ela tem uma atitude madura perante as tomadas decisões. Exatamente. Né? A pessoa decidofóbica, ela põe na frente que toda decisão que ele tomar pode estar errada. Tá. Isso está errado. Quer dizer, você tem que inverter. Pode dar certo. Tá. É claro que quando eu coloco esse verbo poder, eu estou claudicando um pouquinho. Estou dando uma pequena margem de ter um erro naquela decisão. Porque não existe decisão absoluta. Existe decisão relativa. Tá. A gente tende a ser um bom decisor, mas esperando que dentro de 10 decisões pode dar uma errada. E daí? Aquela errada serviu de aprendizado. Tá. Na próxima, você não pode mais errar naquilo. Pode até errar em outras decisões, mas naquela não dá mais, porque o erro maior é quando se repete o erro anterior. Se você acertou, você ganhou. Tá, ótimo, muito bom. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais sobre essa ideia, tá? Agora, outro aspecto, você acha que a pessoa pode ser muito boa em tomada de decisões, evolutivas inclusive, numa área... E em outra, ela tem dificuldade? Não pode. Às vezes, ele tem um trauma naquela outra área e tem problema. Por exemplo, o cara que comprou um imóvel errado. Provavelmente, onde fala imóvel para ele, ele se treme todinho. Sim. Não, por favor, já cometi esse erro. Às vezes, ele é bom na compra de um carro, por exemplo. Na compra de um objeto para levar para sua casa. Mas naquele item... especificamente aquele item, ele se deu mal, então ele cria aquele trauma, mas é um trauma apenas específico. Ou seja, o que, que eu estou querendo... É interessante que você está trazendo, né? Não só no aspecto de trauma, mas vamos pensar, será que para tomar uma decisão sobre, que nem você falou, uma compra de uma casa e o impacto financeiro que isso vai ter no meu dia a dia, eu devo consultar uma pessoa especialista, porque, vamos dizer... para eu ter um outro ponto de vista e aprender e ter mais uma, vamos dizer assim, uma voz me orientando. Eu não estou querendo dizer que a gente deve buscar ser autossuficiente, mas a gente também deve saber qual que é o teu limite, por exemplo. Às vezes você não é bom naquela área, você não tem uma expertise e a tua competência de tomar decisões ali... Você precisa de ter uma orientação, de ter um apoio, de ter uma outra voz. Como que você vê? Olha, eu vejo o seguinte. Quando você toma a opinião de uma pessoa só, não fica muito completa aquela opinião. Aquela pessoa, você pode pegar a pessoa errada no primeiro momento. Então, pega a segunda, pega a terceira. Isso é como no caso da saúde. Às vezes, você vai para um médico e ele tem um diagnóstico seu. Agora, eu pergunto, será que o diagnóstico é o certo? Procura outro. Tem muita gente que entra nessa, toma remédio aí à vontade, e remédio que deveria ser para outra doença não é. Quer dizer, está num caminho errado. Entendi. Então tem muito isso. consultar mais de uma pessoa. Você está falando, ele tem que melhorar a capacidade de questionar para tomar uma decisão. Sim, tem que questionar mais, né? Tem que melhorar esse questionamento com mais pessoas, no caso, né? Ou seja, a decidofilia está longe do processo, por exemplo, da riscofilia. Sim. Não é? Sim. Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que tomam uma decisão com um nível de risco muito alto. Yeah, exatamente. Não é? Então, isso não tem assim, elas não são lineares, elas não são paralelas. Ou seja, para você aqui ter uma certa naturalidade ou um bom trabalho no ponto de vista da decisão, você pode ser cuidadoso, sim. Pode. Não é? Isso é uma questão também de conhecimento. Às vezes a pessoa é muito cuidadoso, que aí começa a entrar no veio da fobia. Tá. Não é por aí. Agora, eu acho que a pessoa não tem aquela competência de tomar aquela decisão. O problema das decisões é o tempo. Okay. É o tempo. Às vezes a pessoa, não, você tem que decidir agora. Agora. Esse agora é muito complicado, botar a pessoa numa situação muito difícil. Aí a pessoa diz assim, escuta, me dá pelo menos uma hora para me consultar alguém, minha família, mais alguém que conheça do assunto, né? E, então é um pouco de pressão. Então, ela tem que saber lidar com essa pressão. Tem que saber lidar com essa pressão. Mesmo porque... Senão você pode dar uma resposta sim e era para dizer não. Agora, é interessante essa questão do imediatismo, porque já aconteceu comigo, eu, dentro do ponto de vista da minha autopesquisa, posso achar que isso pode acontecer com muita gente. Pode. Que às vezes tem uma percepção, às vezes, daquele grupo, da família, daquele contexto, que você tem que tomar uma decisão naquele exato momento. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que você pode construir uma folga. Construir, quer dizer, aparentemente não há uma saída. Mas você fala, olha, eu vou tomar essa atitude, que é uma atitude paliativa, que ela não é tão assim decisória, ela não é tão radical, ela não é tão assim... retornável. Exatamente, ela tem um processo retornável e que me permite ser um meio termo para eu analisar melhor devido à gravosidade daquela decisão. Olha, muitas vezes a pessoa não enxerga isso, mas você tem que construir às vezes isso para a melhor tomada de decisão. Eu acho interessante essa posição que você está falando. Isso tudo requer também a maturidade da pessoa. Certo. A maturidade, o conhecimento, o tempo, tudo são fatores que beneficiam a uma boa decisão. Porque decisão por tomar decisão, qualquer uma, a decisão que a pessoa tomar está válida, só que tem as consequências. Toda decisão ela tem boas consequências e más consequências. A gente está falando aqui numa decisão que as consequências sejam positivas. Seja favorável, inclusive, na questão do projeto de vida da pessoa, na questão do se você se beneficiar daquilo. E beneficia também mais alguém, além da pessoa em si, né? Agora, Antônio, eu tenho uma questão que... Tem definições também muito egoístas. Você tem que analisar isso aí. Se a pessoa for muito egoísta naquela decisão, aquilo vai ter um rebote, um retorno negativo naquela pessoa. Porque mais... Quer dizer, você se beneficiou, mas o outro não, os outros não. Então, olhando esse aspecto aí do benefício, às vezes, das pessoas perto da gente, e essa visão de conjunto que a gente tem que ter, a gente sabe o seguinte, que determinadas decisões, a pessoa vai ter que suar a camisa, né, e aquilo não vai ser fácil. É o melhor, mas ela vai ter que suar a camisa e colocar muita vontade, muita energia para aquilo dar certo. Isso traz um ponto que você traz aqui sobre a questão da vontade e a relação que tem com a decisão. Eu quero que você aprofunde isso, mas depois do nosso intervalo comercial. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. você quer a melhor internet por fibra ótica de Foz? Conheça a internet da Linca Telecomunicações, antiga NetFoz. Devolvemos o dinheiro da instalação se não for a melhor internet que você já teve. Além disso, temos um suporte em até uma hora no horário comercial. Participe da nossa promoção do mês de março e ganhe 50% de desconto na instalação de internet por fibra ótica. Para participar, entre em nosso Facebook, Linca NetFoz, e pegue o código promocional. É simples assim. Entrou no nosso Facebook, anotou, ligou, ganhou. Mas corra! Essa promoção no Facebook da Linca vai até o dia 31 de março. Ligue agora mesmo, 3523-0533. Repetindo, 3523-0533. Linca, a melhor internet por fibra ótica de Foz. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Estanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45-3523-1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. É isso daí, turma. Estamos aqui nessa tarde de sábado, independe se está sol, independe se está chuva, estamos no ar, trazendo essa motivação, esses temas de todo interesse para a gente estar aqui discutindo. Estamos aqui com o Antônio Fontinelli, que está no prelo, né, vamos dizer assim, está na etapa final do lançamento de um livro. Logo, logo ele estará disponível lá no www.shopcons.com.br. E ali na Shopcons você sabe que você pode acessar diversos livros, temas interessantes, e receber no conforto do seu lar. Você pode pedir para entregar em casa ou retirar ali nas unidades que tem disponíveis. É, Antônio, antes de ir para o intervalo, a gente levantou uma questão. Sim. De que muitas vezes, para tomar uma decisão, a gente sabe que aquela pessoa que é decidofóbica, ela fala assim: olha, tá tudo muito bom, sabe? Time que tá ganhando não mexe. Exatamente. É aquela ideia, né? Mexe, que tá tudo funcionando, tá tudo bom. Que ele não, se mexer, ele tem medo de dar exatamente. Problema. Vai mexer, aí eu não vou gostar. Aí ele fala o seguinte: cara, mas eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão vai me dar trabalho. Aí você vê o seguinte: qualquer atitude que eu tome, eu posso ficar um pouquinho no confortinho que eu estou e eu vou ter que tomar uma decisão um pouquinho mais adiante. Tem essas, né, Antônio? Tem. Você fala assim: olha, não, deixa eu fingir que não aconteceu, fingir que tá tudo ótimo, né? Uhum. Mantenha a face, né, a cara de paisagem. Uhum. E aí, mas depois eu tomo essa decisão e empurra com a barriga. É. E tem aquele que você fala: não, ó, eu vou assumir, eu vou ter que colocar energia, vai ter que mudar um monte de coisa, que esse sistema, essa situação não dá mais, e eu vou ter que colocar muita vontade. Então a gente percebe, né, Antônio, que a vontade é um determinante. Eu queria com que certeza. Você falasse sobre inclusive isso. Eu tenho uma sessão toda sobre vontade. Você pode maravilha, olhar aí, hein? Maravilha. Tá? É o seguinte, para mim existem dois tipos de vontades. É a vontade do desejo, que é muito psicossomática, que é o wish em inglês, né? Uhum. É o desejo de fazer aquilo, né? Sonho de consumo, aquela coisa toda. Está dentro do emocional. E tem aquela vontade que é uma vontade mais real, mais, mais pragmática. Racional, mais pragmática, uhum. né? Aquela da atuação mesmo, né? Entendi. E, então, é muito fácil, tem essas duas situações, né? E eu tenho também três tipos de decisor, que eu estou chamando a pessoa de decisor, né? Certo. É aquela pessoa que decide muito rápido, uhum. aquele que decide, mas com ponderação, uhum. e aquele que não decide coisa nenhuma, aquele que empurra com a barriga, aquele que a barriga fica cheia de calo de empurrar a situação para frente, né? Uhum. Não, hoje não dá, mas vou dar amanhã, sabe? Sabe aquela plaquinha? Fiado só amanhã. Aí o cara volta, bom, falou que amanhã vendia fiado, voltei, olha, tô aqui. Pô, mas essa placa é a mesma? Tá todo dia jogando esse dia pro dia seguinte, né? Então, entendi. O cara acaba nunca vai vender, porque todo dia tá passando para frente, né? Todo dia joga pra frente. Fiado agora, só amanhã, agora, fiado Antônio, só amanhã, e assim por diante. Tem uma história interessante que... Então, são os três tipos, né? Tá. A melhor é a do meio, tá. É decidir com ponderação. Com ponderação. É. Tem uma história que uma vez o Hernande Leite, né, um professor, né, e pesquisador Hernande Leite, ele contou, né? Ele falou assim, né, a criança chega pra mãe e fala... Mãe, eu tô com vontade de comer mingau. Aí, né, fala assim, mas não tem mingau, meu filho. E aí ele chega e fala, mas eu quero mingau, Aí a mãe chega e fala assim, filho, ó, tá aqui o dinheiro, vai lá na esquina, né, na venda e compra o mingau pra eu fazer pra ti. Aí a criança fala, ah, não, você tem que ir na venda, eu não quero. Aí o que que ele fala? Então, se você não quer mingau, porque se a pessoa quer, tá chovendo, não interessa. É. E esse é o processo da vontade, né, Antônio? A vontade, ela tem que ter esse espírito de ousadia. Sem a ousadia, sem coragem. Tem um livro que fala sobre coragem evolutiva, tá. Que é do Vicenza, né? Esse livro eu pesquisei bastante, tem algumas citações dele. E sem ter coragem, sem ter essa ousadia, você não realiza quase nada. Principalmente quando a coisa é um pouquinho mais complicada. Tomar uma decisão, porque tem decisões fáceis do nosso dia a dia e tem decisões mais complicadas, onde envolve mais gente, onde envolve mais recursos, às vezes até recursos financeiros e tal. E tempo também e tal. Então, essas mais fáceis você vai levando, mas é como o pessoal diz, não, comer a sopa quente pelas beiradas, né, do prato, né? Que aí é o tempo que o fundo do prato fique mais frio. Mas, né? Antônio... Mas é o jeito, às vezes você vai pelas beiradas mesmo, vai chegar no quente e você, quando chegar no quente, você já tem subsídios... vamos dizer assim, informacionais, de você enfrentar já a parte mais quente e dar certo. Mas, Antônio, tem uma ponderação que eu vejo nessa tomada de decisão que você está falando, da vontade, é realmente a vontade pura. Eu não estou colocando a coragem no meio, eu estou colocando a vontade do tipo, olha, eu sei que é o certo, eu vou ter que arregaçar as mangas, sim. Eu vou ter que, né, dobrar aqui a minha camisa, vou ter que chegar e fazer com que a coisa aconteça. Certo. Isso não é coragem, isso é tipo, é um poder de determinação, de colocar energia de fato para aquilo acontecer. Isso eu vejo que é mais do que coragem. Ele é um processo do tipo, olha, eu vou fazer acontecer, ou eu vou dar o meu melhor para que aconteça. Ou seja, porque se eu não fizer a minha parte, ninguém vai fazer. Sabe como é aquela história? E como que você vê isso? Olha, que você usou uma palavra-chave, inclusive tem um capítulo lá sobre esse assunto, que é a autodeterminação. Pode ver que na seção 5 tem várias expressões muito fortes, que são, vamos dizer assim, são o nome dos meus capítulos, né? A autodeterminação está em primeiro lugar. Sim. Se a pessoa não tiver autodeterminação de fazer aquilo que é preciso fazer, que é prioritário fazer, porque até essa palavra prioritária, ela é muito relativa. Sim, tem as pessoas não entendem muito. É nada, eu tô na minha prioridade. O cara tem prioridade de fazer escalagem lá no Everest. Sim. O cara tem prioridade de ficar o dia todo numa prancha na beira do mar. Uhum. Para ele é uma prioridade. Então, por quê? Porque essa prioridade dele está acima dos seus valores. Ok. Certo? É aquele início que a gente falou, né? Que os valores, eles determinam muito essas decisões. Muito, muito. Os nossos valores, eles não são muito, não. É em torno, o professor Vado falava que é em torno de 10 valores principais e tal. Embora existam os valores universais, evolutivos, muito longos. Inclusive, tem um livro da Lourdes Pinheiro, que tem aquele livro que é para mim, eu chamo aqui de dicionário, embora não esteja como escrito dicionário, que são os valores evolutivos universais. Uhum. Eu chamo de véu. valores evolutivos universais. E são valores que abrangem um bocado de coisa. Claro que cada um tem, se situa naqueles seus 10 mais próximos, okay, né? Então aqueles outros vão caindo de potência, né? Uhum. Mas tudo isso aí, eu acho que as decisões nossas são em cima dos nossos valores. E não só em cima dos valores da gente, mas também os valores também dos outros. Às vezes você precisa ser altruísta para poder aquela sua decisão atingir, além de você, mais alguém. Entendi. Porque quando você toma a decisão para ajudar somente o seu ego, a sua pessoa, é fácil, porque você está colocando no máximo a sua potencialidade de valores. Mas você diz, poxa, esse valor aqui é meu, mas eu tenho que abrir mão para também ajudar. Por exemplo, você tomar uma decisão só pensando em você e a família, família nuclear, por exemplo, certo? Agora, Antônio, assim, querendo entender, não sei se a tua pesquisa pegou esse viés, que você fala aqui do posicionamento, você, na verdade, a última sessão, acho que tem muito a ver com essa minha pergunta, que você fala da capacidade da decisão que leva a uma reciclagem, né? Isso, leva a uma evolução. É. O que eu queria que você abordasse é uma seguinte questão. Você tem como um parâmetro positivo que as coisas em si, elas fazem com que a gente se mexa. Ou seja, mesmo se a gente falar o seguinte, olha, eu vou fazer de tudo para não fazer nada. As coisas, elas se movem, é como se o universo conspirasse para que você fosse obrigado a tomar decisões. Sim. E a gente não deve brigar com isso, é isso que você está falando. Você tem que encarar aquilo como uma oportunidade de evolução, algo que fala assim, beleza, se funcionou até agora, se deu certo até agora, ótimo, paciência. Mas eu vou ter que passar por um outro momento e faz parte da vida e da evolução. Como que você vê esse processo? Olha, eu gosto muito de analogia, porque analogia ela mostra. Você conhece a escada rolante, aquela automática, né? Uhum. Tem as pessoas que ficam pro lado direito, inclusive nas grandes capitais aí mundiais, sem São Paulo acontece isso. Uhum. Quem tá no ritmo da escada rolante, fica tá do lado direito. Sim. Mas quem tá apressadinho, pega o lado direito. Por isso que tem que deixar o espaço para as pessoas passarem, né? Na escada que tem exatamente, espaço para duas. Exatamente. Né? É lógico, você não pode ficar pisando em cima das pessoas. Lógico. Né? Mas como as pessoas são mais educadas, deixa. É um bom senso. Quem está apressado, vem embora. Então, nós que conhecemos esse assunto da evolução, da questão da programação existencial, da questão das reciclagens, ele acaba ultrapassando essas pessoas que estão esperando pelo seu próprio ritmo, pelo ritmo da própria escada rolante. Okay. Isso tem aquelas escadas também dentro dos aeroportos, aquelas escadas horizontais, né? Então, eu nessa questão da recinologia, existem duas situações. Existe a reciclagem mais superficial, que é o que eu falo, e tem a reciclagem mais profunda. Tá. Se você não tiver a coragem de enfrentar uma reciclagem mais profunda, pelo menos tente a reciclagem de sua existência em volta de você. Você se cuidar melhor, você, entendeu? Agora, é bom aquela que você mexe com o seu micro-universo. Sim, essa é a máxima. Olha, muito bom falar aqui contigo. Eu gostaria que você desse umas palavrinhas finais aqui para, né, tipo, a gente sabe que esse teu livro está no forno. Nós vamos divulgar aqui, né, tipo, questão aí, quanto tempo? Uns 2 meses? Não, um mês? Me falaram que era para maio, mas eu não sei nem, não. Tá. Mas está quase lá. Está quase lá. E quais são suas considerações finais aí para a gente fazer um fechamento? Olha, já que você tocou na questão do livro aí, esse livro está saindo mais ou menos nesse período, mas no momento que sair está bem, e eu pretendo inclusive fazer algumas viagens em algumas capitais brasileiras com esse livro, tá? Mas assim, dizendo assim para você, porque o foco mesmo desse livro é decisões evolutivas, como o nome dele diz, e eu tenho aqui uma seguinte expressão, em nada adianta participação de todas as atividades, seja ela dinâmica, voluntariado, cursos e mais não sei o que mais, até mesmo dando aula, se não houver aquilo que a gente, que aí que eu estou comentando nesse último capítulo, que é sobre as reciclagens. Não adianta ter tudo isso aí, e inclusive ter pessoas tendo epicis, se não houver reciclagem. Tem gente que passa 10 anos, né, com esse pertencimento da própria Conscienciologia, mas não recicla quase nada. Entendi. E quando tem uma reciclagem da pessoa, é ainda na Resex, naquela resistência mais existencial, mais externa ao micro-universo. Então, o ideal é que a gente também faça recins, ou seja, simultaneamente a qualquer atividade, a vontade voluntariada, a vontade do professorado, do... O negócio, Antônio, então, seria levar na esportiva e olhar essas oportunidades de tomar decisão como ferramentas de evolução. Exatamente. Né? Hipóteses de portas melhorar, abertas. De se melhorar, né? Melhorar a si mesmo e melhorar também o grupo, porque nós evoluímos em grupo. Não adianta você ir crer sozinho. Uhum. É muito fácil você ir sozinho. O mais difícil é você ir, mas também tentando arrastar o grupo. Tá bom. Antônio, muito obrigado. Nós com certeza chamaremos você mais à frente, quando você estiver já com o livro na mão, já fez bastante viagem. Estarei à disposição, tá sempre. Bom. Obrigado. Gente, agora eu convido vocês a ter o nosso ProEx no mundo e ver a mensagem que o pessoal tem a trazer para nós. Bem-vindos ao ProEx no mundo. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Brivilatti da Silva, tenho 53 anos, sou natural do Rio de Janeiro e após ter vivido 22 anos dentro do esporte profissional, participando de inúmeras competições internacionais, aos 38 anos, no final de carreira, decidi vir para a Suíça e hoje trabalho no setor de logística de uma empresa do ramo de relógios de luxo. Conheci a Conscienciologia pela internet em 2014. E em 2015, apresentei minha primeira pesquisa escrita, a qual chamamos de verbete. Atualmente, tenho 5 títulos apresentados e inseridos na Enciclopédia da Conscienciologia. Fui um dos criadores e coordenadores do grupo de estudos aqui na Europa, o REURBEX, que significa Reurbanização Extrafísica. Esse grupo, que se formou em 2016 e tem aproximadamente mais de 40 participantes que vivem na Europa, Estados Unidos e Brasil, há quase 3 anos vem fazendo encontros semanais com palestrantes de várias instituições conscienciocêntricas para discutir os mais diversos assuntos ligados à ciência e à conscienciologia. Fui também o copropositor e um dos organizadores do evento Encontro de Intermissivistas, que aconteceu em Estrasburgo, na França, no mês de novembro de 2018. Esse encontro reuniu mais de 230 pesquisadores interessados nos princípios da conscienciologia. Essas pessoas vieram de todas as partes do mundo para prestigiar o evento, que também trouxe uma nova proposta dentro dos conceitos conscienciológicos. A ideia surgiu a partir de uma parapercepção que tive durante a TENEPS, também conhecida como tarefa energética pessoal, que é uma técnica energética assistencial multidimensional e foi proposta pelo professor Valdo Vieira. Atualmente, estou fomentando e apoiando atividades da Conscienciologia na Suíça, ajudando alguns jovens nos conceitos do paradigma consciencial. Acredito que meu propósito de vida esteja ainda sendo ajustado em função das oportunidades que vêm se apresentando. Estou fazendo algumas pesquisas para identificar minha personalidade assistencial dentro da programação existencial. Percebo que quanto mais experiência, maior é a visão a longo prazo, porém, com autenticidade, mais qualificado você se torna. Acabamos de presenciar mais um ProEx no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. É isso daí, pessoal. Gostaram do programa? Bem, está quase aqui nos minutos finais. Mas não podemos deixar de falar aqui da pergunta do dia e de comentar sobre o tema que foi marco antievolutivo. Essa foi a pergunta, né? Ou seja, a pergunta do dia é: você já ouviu falar o que é um marco antievolutivo? Bem, o marco antievolutivo é um acontecimento significativo na sua biografia. Em que vai promover alguma conquista, é uma conquista tão importante que vai ter uma grande referência, repercussão na consecução, ou seja, na manifestação da sua autoproexis ou projeto de vida. Então a gente sabe o seguinte, que, por exemplo, o Antônio ali, né, quando ele fala que vai estar prestes desse livro, que vocês viram aí que os temas são bem pertinentes, bem interessantes para ajudar todos nós que temos que tomar decisões no seu dia a dia. Sabemos que tomar decisão não é uma coisa simples, às vezes é desconfortável, porque vai promover uma necessidade de mudança, uma mudança de atitude, né? Ou seja, vai precisar de garra, garra no ponto de vista que até o professor Antônio falou, do ponto de vista de coragem, e também, se for possível, um processo mais evoluído, que é um processo mais determinante, que é o uso puro da sua vontade. Você já parou para pensar nisso? Como que é a sua vontade? Quando você quer uma coisa positiva, você vai atrás? Você consegue dar energia e realizar os seus objetivos e cumprir as metas que você estabeleceu? Então, todas essas ideias e reflexões são muito importantes para você ali tiver um momento mais tranquilo em casa. Olha, deixe um tempo para você refletir sobre essas ideias que nós estamos trazendo aqui, que com certeza vão ajudar e muito. Agradecemos a presença dos ouvintes, quem esteve nos acompanhando, e até semana que vem, onde teremos mais um programa nosso falando aí de projeto de vida. E muito bom final de semana. Até o próximo programa nosso, tá bom? Até mais. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, Projeto de Vida, produção APEX, Associação Internacional de Programação Existencial. De volta no próximo sábado, à 1 da tarde.